Falar de memória. Sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Meu nome é Hugo Pinto. Hoje celebramos a edição número 100 deste programa, que desde 5 de fevereiro de 2015 procura contar as muitas histórias de Macau, muitas que ficaram esquecidas com o tempo, outras que ficaram simplesmente por contar. E a verdade, João, é que vira-se uma esquina ou sobe-se uma rua aqui em Macau e esta terra tem sempre alguma coisa para dizer, alguma coisa para lembrar, para contar. Exatamente, porque esta terra, embora muito pequenina, mas não é de hoje nem de ontem, desde o início, que sempre teve histórias para contar. Histórias para contar porque isto foi sempre uma colónia anómala, muito diferente de todas as outras, onde eu diria que o segredo sempre imperou desde o princípio, porque o segredo é a alma do negócio, e Macau era negócio, essencialmente negócio. E era também mais, literalmente e geograficamente, um porto meio secreto. Exatamente, por tudo isso. Aliás, a escolha de Macau como porto dos portugueses de abrigo, das antigas caravelas, das naus, dos juncos, foi porque isto aqui, esta pequena península, era completamente escondida da navegação. A navegação passava aqui umas milhas largas, mais de 20 milhas ou 30, no estuário do Rio das Pérolas. Portanto, era muito fácil descobrir Cantão, por exemplo, porque Cantão estava no vértice do triângulo. Agora, descobrir Macau é que não era possível, porque tinha uma série, como ainda hoje se pode notar, tinha uma miríade de ilhas que ocultavam por completo a presença de navios, mesmo que de grande calado. E em concreto aqui na península eram as colinas que tapavam o porto. E ainda por cima tinha esse... As tais sete colinas. Exato, que por um lado protegia das vistas e por outro lado protegia também dos tufões, que eram um problema muito grande. De maneira que Macau sempre foi um esconderijo que convinha a toda a gente, não só aos portugueses, também aos chineses, mas também a todos os outros povos que por aqui passaram. E o mundo todo passava por aqui até meados do século XIX. Depois disso, com a fundação de Hong Kong, a abertura dos portos das costas da China, Xangai, Amoy, por aí afora, as coisas alteraram-se profundamente. Mas antes disso, o mundo inteiro passava por aqui. E Macau, em algum momento, chegou a ser central para a história, para os destinos de muitas nações e do mundo. Exatamente. É ver, por exemplo, a importância de Macau. Se lê, por exemplo, o Império Imóvel de Alain Perfitte, a embaixada de Lord McCartney, que tem que passar aqui por Macau para entrar na China. Mas outra e muita e variada gente que teve aqui que aportar a Macau. E daí pode-se ver, por exemplo, mais do que um álbum editado pelas Edições Oriente, que se chama Viagens por Macau, onde são recolhidos textos de grandes navegadores ao longo dos séculos que por aqui passaram, que deixaram descrições interessantíssimas, aliás, que são retratos que nos permitem saber como era Macau, e melhor ainda, porque eram estrangeiros a falar de Macau. E, portanto, essa gente vinha a Macau porque sabia que Macau era o único ponto onde podiam aportar antes de chegarem à almejada China, onde nunca conseguiram entrar. Era a única porta e de saída também, a Macau também, falámos disso ao longo destes programas, foi muitas vezes um porto de abrigo também para ideias e figuras vindas da China que, por diversos motivos, aqui encontravam a paz e o sossego para prosseguir os projetos que, do outro lado da fronteira, não conseguiam. Exatamente, e isso é uma coisa importantíssima e que muitas vezes, eu diria que a maior parte das vezes, é negligenciada. E isso deriva diretamente da maneira de ser portuguesa. porque Macau é um porto de acolhimento de todos esses grandes exilados. Bom, o primeiro de todos eles é o primeiro presidente da República da China, o Sun Yat-sen, não é? Mas isso passou-se exclusivamente em Macau, porque vemos que Hong Kong nunca foi um porto de abrigo como foi Macau. Xangai, apesar de ser uma cidade internacional, como lhe chamavam, e portanto bastante aberta, também nunca constituiu esse porto de abrigo dos exilados, da cultura, dos exilados sociais, das guerras, todas essas coisas, e de maneira que, não, nem Amoy, por exemplo, esse grande porto, nem mais para cima, por exemplo, muito menos a colónia alemã de Tsingtao, sem tradição nenhuma. Portanto, Macau não. Macau, mas isso vem do pensamento de Afonso de Albuquerque, que, sabendo muito bem que Portugal era um país que, na altura dele, Portugal teria que talvez 1 milhão de habitantes, não seria mais do que isso, era impossível a um povo com 1 milhão de habitantes colonizar fosse o que fosse. Portanto, a missionização era a palavra de ordem. E isso foi interiorizado pelas gerações. Portanto, Afonso de Albuquerque apenas foi o tradutor em letra de forma dessa tradição congénita portuguesa, porque, aliás, nós somos dos confins da Europa, de um beco a seguir a Espanha, por onde iam convergindo todas as grandes migrações desde os tempos dos bárbaros. Portanto, o português pode se arrogar de tudo, menos de sangue puro. O português terá sangue de todo o lado, não é? E isso, portanto, talvez seja o que nos distingue. Uma abertura muito grande aos outros, porque, enfim, a xenofobia em Portugal é rara. Existe, naturalmente que existe, mas é muito mais rara do que, por exemplo, num país nórdico e democrático como a Inglaterra, por exemplo, né? E não preciso de recorrer a estatísticas. Podem dizer que, enfim, a Itália será também muito parecida connosco, a própria Espanha. É certo, somos um país do Sul e somos abertos ao mundo, e por isso é que somos uma nação tão sólida há 900 anos que o somos, e uma nação que, sem disparar um tiro, excetuando em 1849, quando foi do assassinato de Ferreira do Amaral, em que houve aqui uns tiros, e não foram poucos, e morreu gente, com o célebre Coronel Mesquita. Mas isso foi um episódio tão fugaz que pouco... É a exceção conta. Que confirma a regra. Exatamente. Durante todo o tempo, foi os portugueses sem exército, sem força armada, nem força política. Né? Que também não havia, não é verdade? Exatamente. E depois, tão longe de Lisboa, tão longe primeiro da coroa e tão longe depois da República. E é Macau, no fundo, que se sustenta, que mantém a sua identidade e que faz com que a China nunca quisesse verdadeiramente acabar com Macau. Esta é a minha opinião, mas pronto, eu penso que a razão principal da sobrevivência de Macau é uma posição de aceitação por parte da China, a China imperial e a China republicana, mesmo sabendo-se que, no período da China republicana, a partir de 1911, os sentimentos nacionalistas vieram ao de cima, houve reivindicações de Macau e de Hong Kong, mas essas reivindicações foram, enfim, fogos-fatos políticos, nunca se traduziram realmente em nada. E é ver que a esquerda da República, que é o comunismo, em 49, não reivindica Macau, abstém-se. E, portanto, as coisas só são depois alteradas em 1999, com a transição, e depois de conversações muito sérias e muito bem conduzidas, sabiamente conduzidas. E porquê é que eu digo que é Macau que se sustenta? Porque, para além de tudo, para além de não haver essa força armada, força política também não havia, a única força existente em Macau que teve uma política para Macau, uma verdadeira política para Macau, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, sim, a Igreja Católica é a instituição mais antiga aqui também. Exatamente, é a instituição mais antiga. É uma instituição que vem para fazer de Macau ponta de lança para a entrada da China, para a conversão da China. É uma instituição que chega aqui através dos jesuítas, que são, posso dizer, as forças de choque da Igreja. Entra aqui e o comércio de Macau, que é um comércio fabuloso nessa altura, no século XVI, era um comércio que produzia mais milhões do que os milhões que hoje produzem os casinos. Portanto, 1% de todo esse dinheiro ia para a Companhia de Jesus para sustentar a missionação na China e no Japão. Ora, os jesuítas vêm para aqui e a primeira coisa que fazem é uma universidade. E fazem uma igreja, que estão as ruínas, que era uma coisa absolutamente improvável, não é? Porque aquilo custou um dinheirão. Porquê? Porque era preciso fazer daqui um quartel-general suficientemente forte para depois, então, essa invasão, no bom sentido, da China pudesse ser feita. E é feita através do padroado português do Oriente e de maneira que, ainda assim, levou os chineses a serem catequizados, vamos lá, pelos jesuítas e a aperceberem-se da importância internacional que Macau poderia ter no futuro. E essa percepção vai manter-se desde o século XVI até à atualidade. E assim chegámos à primeira centena de programas. Na próxima semana continuamos esta conversa. Há sempre muito para falar, assim haja memória, e prodigiosa, como a de João Guedes, que nos tem guiado pelo passado de Macau. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com ou ainda no Facebook. Basta procurar por Falar de Memória. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado. Thank you.